É posse Farol da Barra. Comandante, autorizaria o 3217, boa turma. Contém perfil da chegada, são 3217. Ok. Puxando a 6327, ali mantém pista 110. Ali mantém na 110, 6327. Vamos para o táxi, é 11 a bordo. Pouso pistola 7, vento no patrulhão, ganha zona 1 na laje. Gilete é botão. Nível pouso no 7, botão 1, Gilete é botão 1. Vamos lá, escobre a pista, matou aí, tá? Hotel, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento. Livre até o hotel, na hotel, mantendo posição e se escuta, aguardando para o cruzamento do 02. Posicionamento 32, posição 6, puxa back, funamento. Nós evitando o sobrevoo sobre a base aérea. Volta 3192. Livre pista pela direita, frequência livre. Seu portão 4, foi, já foi autorizado. Mas como não ouviu, Juliette com 4, após o trip. Positivo, a gente vai seguir o portão 4, tá ligado? Ventura 3, da Gaga, na Zero Norte. Decolagem 6327, na 10. Eu vou manter no 500 pés aqui, o Romeu Cabraço. Romeu Cabraço, 500 pés, não escutou do controle. É, boa. Azul, 4462, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés, 1013, mais ajuste, 4462. Luma, o ajuste no 013. Livre táxi até a taxi papá, pode para ingresso na pista Mike Charlie Alpha. Cinco nove um, não autorizado o cruzamento da pista 1028. O 241 ali mantém a pista 10. M3-27, decolar 239, chama o controle, 1-9-1-3-5. Rádio Estão 35, 6327, estão bom disso. Controle Salvador, muito boa tarde, eu chamo o 6327. Tem livre decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0-9-0 na praxe. Ajuste 1013, tem uma boa viagem, 2591. 2591, via Alfa, Juliette, Grande Pátio, Índia, até o Ponte Espera, lá, 108. 95, 2591. 1967, pronto, cópia. Pronto, cópia. Salvador Galeão, 360, Pesulo 10. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, controle 11935, 5561, do 1967. Confirmação, transponder para o gol 1967. 5561. Terração, buscando agora centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545. estabilizou 3217. Então 3217, chame agora a torre 198, decimal 95. 295. Vou direto a Aracaju, chame agora Centro Recife, 12685, alterna 12545. 3217, continua a aproximação, guarda no pista livre. Guardando 3217. Trip 5241, decolar 241, chame o controle, 199-135. 119-35, 5241, boa. Então 3217, livre pouso, pista 190, vento 140-09. Livre pouso, tá 3217. 3 a bordo, 4 horas e meia, tá na Goiânia, tá? 321, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, ponto espera 1895, 1013, tem uma boa viagem. Pátio, Índia, Alfa, 1895, ponto espera, boa tarde, minha 321. Trip 5241, contato radar na decolagem, sub mantém nível 200, sai da água. 200, sai da água, 5241. Autorizado. Azul 4462, reduza para aproximação final, chame torre 118 decimal 95. 1895, reduzindo 4462, obrigado e boa tarde. Cada passagem também, autorizado ali, manter. Pista 1-0. Torre, boa tarde, Azul 4462, a 7 milhas da 1-0. 4462, continue a aproximação, pode marcador externo, tem que baixar trabalho. Portará externo, baixar trabalho, 4462. Afirmativo, força aérea 251, né? Baixar travado, azul 4462. 4462, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. 3217, solo 43, livre pista pela direita, chame solo 1-2-9. Colagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Colagem 1, inicial. Alfa, 3-10, 3-2-1. Aguarde, 1-9-6-6. Fala, gol 8-6-7 para o táxi. 3-30 de autonomia, alterna Campinas, 1-8-2 a bola. Gol 1-8-6-7. Táxi, pátio, Índia, Alfa, Mortifera, 1895, via Índia. O ajuste 1013, uma boa viagem. 1895, jogou 867. Paulo, Salvador, um cordial, boa tarde, TAM 3155, temos a Quebec, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos 340, Zulu 10, decola pista 1-0, curva à direita, Rael Leda, após Leda Brit, 1935, 5555, 3155. O Otan 3155, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 340, AP Zulu 10, sai no perfil da EULE da Bridge. Apenas confirme a nossa aerovia após, confere depois de Bridge, AP Zulu 16 até Trive, depois direto postos, confirme. 060. Mari 060, quantidade vai, tá? Mantenha o perfil da chegada, passaria 223 ao nosso. Mantenha o perfil 3, ó. A Pesulu 10 de Map, direto ao Wake, direto Maricá, a Pesulu 44 Nilson. Só que pelo horário normalmente está essa Pesulu 16, acho que veio errado aqui a minha navegação. Eu queria cross-checar contigo se a autorização é via Pesulu 16 até Trive, depois direto Postos, depois chegando em São Paulo. É. Essa rota é mantida, né, para esse horário. Veja aí com a companhia se foi feita THG ou não, porque no meu sistema não chegou nada. No meu sistema só tem a Pesulu 10, Smart, direto ao Wake, direto ao Maricá. Ah, positivo, obrigado. Solo 35627, pushback acionamento, parte 3. Autorizado, chama o táxi. 3217, antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette. Tá mantendo antes da Juliette. Pode ingressar o 3217, Juliette, posição 62, era o nome da Goja Passou. Tá. É, Juliette 62. Fala, boa tarde, eu sou 4462, livrou, não se escuta. 4462, boa, táxi Alfa, repórterista Juliette. Alfa, repórterista Juliette, 4. 966, portão 9, autorizado para o chacha no táxi. Mike Charlie Alpha, contato radar na decolagem, subir mantém nível 060, sai da monta. 060 na monta, estaria livre da restrição. Livre da restrição, Mike Charlie Alpha. Livre da restrição, cara. Para o táxi com 5-5 a bordo, 2h30, alternando Salvador. Até a saída do parte 3, 5-6-2-7. Até a saída parte 3, 5-6-2-7. Quebec Serra, 1510, Corredor Vera Cruz, se aporta no Travais Barítica. Com 1620, desça para 2510, ajuste 1013. 2510, ligo 1020. 140 graus, 1009. Tenho decolagem 1-0, 63. Para a saída do PAD 3. Prossegue, via FAT, Índia Alfa, Espera 1895, 1013, o trip. FAT, Índia Alfa, 1895, 1027. Para o táxi 966, 73 a bordo, 4 horas e 30, alterna Fortaleza. No 966, táxi Pátio, Índio Alfa, espera 1895, 1093 no ajuste, boa viagem. 13, Pátio Índio Alfa, com espera 1895, 1093 já. Poderia acender um 0800? Mike Charlie Alfa, poderia acender ao... Solicita cancelamento da presente, ascensão 1905. Após bomba, se possível. Papatango Mike Charlie Alfa, autorizado subida nível 105. 105, vai. Papatango Mike Charlie Alfa, plano modificado aos 1851. Subir manter nível 105. Possível, pode prosseguir direto pela estação. Controle Salvador, Xanai 6321. Direto pela Santana, 105, Machado. Controle Salvador, Oceana 6321. 6321, contato radar na decolagem, se de mantenha nível 320, sai da arma. 320, sai da arma, 6321. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 0 na taxa. Autorizado gol 1-8-6-7, decolagem 1-0. 2-0, mais tempo 2-0. Siga. 5-6-2-7, alemanha, pista 1-0. Palema Eco, desça para 2.500 pés sob condições visuais. Nos corredores, aquilo que vai criar. Passarejo 2231, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. Para 3.000 pés, 1020. 1013, passarejo. 54, chame o controle 199 matriz. Passarejo 2591, chame agora centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. O Salvador está 3155. Positivo. Estamos cientes, então a rota vai ser APA Zulu 10 até SMAP, após direto ao Wake, direto Maricá, APA Zulu 44 Newton para chegar em São Paulo. O Dove não vai ter tempo de mudar isso, a gente não vai perder tempo. Só me confirme o transponder para o TAN 3155, por gentileza. 5555. Obrigado. 87 Salvador, Xenia 6314, por gentileza do trem 60, tem problema? Ele copiou o gol 867? Siga o gol 1867. A autorizada saída árvore com transição Alefa, não Dael. Ciência, saída árvore, transição Alefa, gol 1867. Gente, autoriza por de Alefa? Aguardo, gol 1867. Gol 1920, complete o final ILS, chame torre 1 no 8, decimal 95. 18, 95, a boa. Kitchener 6321, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, 6321. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Sou em Salvador, muito boa tarde, o Gol 1620 passando externo, baixar trabalho. 1620, continente. Livre pouso, pistão 0, vento 1,60 graus, 08 mais. Livre pouso, 1-0, Gol 620. Trip 5627, contato radar na decolagem. Sub mantém nível 130, sai da Conde. Nível 130 na Conde, Trip 5627. Trip 5241, me chame Centro Recife. Frequência 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, Trip 5241, grato. Aguarda a cópia, Bravo Cliente, com ajuste no 013. Eu vou no 96, tá vendo o contrato da Companhia Nacional? Positivo, pessoal. Pede a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Faz a passagem do mesmo ali e manter no 0. Alô, Salvador, muito boa tarde, o TAN 3155, ping 05 para pushback, está lá. Exato, TAN 3-1. Gente, o TAN 3155, autorizado, pushback, está lá, está lá para o táxi. Alfa 3-1, Tango, oceano identificação, chegada bom, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.003. Boa tarde, o Trip 5446, cliente da informação. Quebec informa que perdeu contato com o centro específico. Uma boa tarde. Chegada Bonf, desse mantém nível 050 na Praia de Amã. Chegada Amã, desse mantém nível 050 na Praia de Amã. Cliente, chegada Amã, descendo até o 050 na Praia de Amã, 5446. Tá no localizador, passaria do 2231. Passarejo 2231, chame Torre 118 decimal 95. 295, obrigado. Reporte 207. Reporte 207, com o Terra, chame Torre 118 decimal 95. 295. 32231, estabilizou no ILS. Tiver aproximação, reporte externo, trem de fogo, baixado e travado, passarejo 2231. Chamaremos. Siga aquilo que é Quebec Serra. Continua a aproximação, reporte na curta final, pista 97. Aquilo que é Quebec Serra. Chanel 6321, chame Centro Recife. Frequência 1260, alterna 1288. Passou externo, embaixo travado, passaria 2231. Continua a aproximação, agora pista livre, passaria 2231. Guardando. Rua 9466, decolado 800, chame controle 1-1935. 1935, boa, beleza. Passarelo 2231, trilha pouso, pista 90, vento 140 graus, 0 nota mais. Trilha pouso na 10, 2231. Tudo bom, 966. Gol 966, prossigo. Decolou. Gol 966, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 370, saída boa. Detor 370, gol 966. 340, Zulu 20. Decola pista 90, curva à esquerda, Momo Flock. Controle 1935, transponda 5021, 6314. Pode se alinhar, ó, número 2. 360 pela esquerda, o quilo que vem cá. 4, 5021 e a controle 1935. Mono Flock, 5021, apenas confirmando, porta 8, pronto. Porta 9, grato. Batatango Bravo, quilo Whisky, pronto, cópia. Salvador, mil pés, já deve lá dar uma 7, curva direita, toque emitido em Veracruz. Chama controle em 1935 e o transponder 01 no meio, Bravo Luiz, foi duas chaves. Então, cheque seu modo Charlie, não recebo. 395 Antônio, agora o ajuste no 093 é morro. Estrito ao nível 350. Jeff, passa, estrito ao 350, 966. Ona 966, confirme sua razão de subida. É, 2.000, 10 minutos. 10. Gordo 64, acione a identificação de chegada bom, filho, se mantém nível 050. Quebec Serra, Liverpool, pistola 7, vento 140, Glass 09 Norte. Liverpool, pistola Glass Serra. Passarelo 2231, solo ao 03, livre pista pela direita, chame solo 1219. 231, alfa, quilo, pátio 3. Taxi, o TAM 3155, comprou meio de 179, autonomia de 4 horas e 10, o TAM 10, alião. Taxi 3155, pátio, índia, alfa, ponto espera 295, mil e 3, uma viagem. Tente autorizado, pátio, índia, alfa, ponto espera 118,95, TAM 3155, obrigado. 0. 110, 35,67. Aqui você vai chegar na Lua. Caio. 966, confirme se há condições de incrementar a sua razão de subida. O 35,67? Negativo. 35,67 está restrito ao nível 1,90. Ok, estou ciente a 110, 35,67. A linha decola, pista 90, vento 130,099, TAM 3155. Autorizada a linha decolar, pista 10, TAM 3155. Quilo Quebec Sierra, polo 05, de pista pela direita, frequência nível estacionar. RS, livre da restrição, subiu, mantém nível 130. Liberado para nível 130, 35627. Bravo que Luiz. Ele tá com a TPQ, eu acho que eu reporte para ingresso na pista, Bravo que Luiz. Trip 5446, desce para 2000 pés, ajuste 1013. Autorizada final ILS, reporte estabilizada. 2000 pés, 1013, reportará estabilizado no ILS 5446. Alfa Tango Tango, confirme sua velocidade indicada. 7. Gordo 64, confirme sua velocidade indicada. Gordo 64, inicie redução para 200 mais. Mike Salão. Gente, frequência livre, Mike Salão. Confins 360, peso 16, decola pista 90, curva direita, da El Lida Bridge. Controle 119, decimal 35, transponda 5011. Gol 1097. Frequência livre. 355, decolado 207, controle 1-1-9-3-5. Geraldo 35, obrigado, boa tarde, tra 3, 1-9-5-5. Livre de desvio, Alfa Tantão. 1-9-6-6, chame centro Recife, sequência 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. Bola 1-2-6-8-5, é secundária? Secundária 1-2-5-4-5. 2-5-4-5, obrigado. Patrulha Salvador, Cruzeiro, boa tarde, está 3-1-5-5, vai passando 2000 pés no perfil da Dael. Santris, 1-5-5, contato, radar na decolagem, se vem, mantenha nível 3-4-0, sai da Dael. Pode voar direto Leda, está 3-1-5-5. Oi Leda, está 3-1-5-5. Direto Leda, 3-1-5-5. Gordo 64, confirme sua velocidade indicada. Tenente, reduza para 199. Ok, o ajuste no grão, André. Autorizado. Chama o táxi. Em grego, reporte aliado pronto para decolar de Branco Clube Esquina. Ah, ok, Juliette November Whisky, tá pronto agora? Acione a chame para cópia, o Juliette November Whisky. Falou, Salvador, gol 1967, portão 02 para puxar estacionamento. Guarda cópia, ajuste 63. Portão 02 para puxa, está na meta. Gente, aguarde, o nome é Sérgio. Aguarde. Papai Lima Eco, deixa a seu critério, frequência livre. Tango, Tango, confirme ainda o desvio de rota. Alfa Tango, Tango está autorizado. Alfa Tango, Tango, desça para 3.010, ajuste 1013. Interceptando localizadores 5446. Trip 5446. Complete final ILS, chame torre 11895. Sete, muito obrigado, boa tarde. Alô, Salvador 3217, da sua informação, Quebec. Fim 360. E a guarda-copo número 2013. Vai dando, do TRIP 5446, livre pouso, pista 90, vento 140-099. Livre pouso 990 para o 5446. Luiz, que decolado ao 14, chame controle 19435. Horas e 20, alterna Campinas. 097, direita, ponto espera 1895, 1013, boa viagem. Direita 1895, 1013, ano 097. Luiz, que eu no meu pé, corredora Xé, reporte farol da barra. 03, ajuste 1013. 1967, portão 2, autorizado, puxa, táxi. Autorizado, empatada, táxi, gol 1967. Papa Romeu, Juliette, novembro 8, drop. Cerrado, chame Aracaju, frequência 120.3. Alfa Tango Tango, desça para 2.000 pés. Ajuste 1013. 2013, Tango. Visto na 7, curva direita, da El, Leda, após direto. Controle 119-35-5570. Juliette, novembro, 5570. Confirmando, 5570, curva direita após decolagem, da El Leda após direto. Pátio 5, quantos a bordo? Chame a torre 118.95 para táxi e decolagem, o ajuste no 093. Camarada, solo 1219, 5446. 3217, cópia. Prossiga. Salvador Canfins 360, Pesolô 16. Decola pistão 0, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 119.35, transpona 5036. O TAM 3217. 360, Salvador, Pesolô 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge 19, 35536. 5036, portão 62, chame pronto, 3217. Câmara. Mantém nível 050. Quilo, pátio 3, posição 04. Mike Sierra Golf, acione a identificação, autorizado, chega da mar e desse, mantém nível 050. Eu posso para a decisão. Localizador, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, complete sinal ILS, chame Torre 118.95. Tango Tango, obrigado, senhora. Bordo 64, desça para 2.000 pés. Ajuste 1013, autorizada final ILS, é posse estabilizada. Para 2.000, eu posso saber. Obrigado, Alfa Tango Tango. Ah, uma milha e meia de externo na frente. Você foi de pouso pista 1-0 ou no 7? Sabe, tá, tentando. 1-0, valores. 1967, táxi à sua direita, ponte espera 1895, 1013, boa viagem. A direita, 1895, 1013, graças ao 1967. 1097, decolar 218, time controle 1935. No novembro, transporte firme. Faz gol na 097, decola. Novembro, tá, a transição tá muito ruim aqui, tá pronto pra cópia? Salvador Valença. Eletrolada 197 com curva à direita, corredor a Xé, mil pés, controle 1935. E o transponder é o 01134, o S do novembro. E, Salvador, gol, quando lá o 67, quanto espera, quanto a vontade? Salvador 67, mantém o quanto espera. É. 03 a bordo, 1895, ajuste no 093, 10 do novembro. 4198 da Azul, tá pronto pra cópia? Pronto, senhor, prossiga. Salvador Confins 340, Zulu 16, decola pistão 0, curva direita, da El Leda Bridge, controle 119.35, transponda 5005, 4198. Positivo, autorizado 340, seguindo pra Confins, é preso 16, da El Leda Bridge, decolando 10 com curva direita, 1935, controle aponto, 5005, transponda Azul 418. Correto, portão 1, chama pronto. Valeu, obrigado. Poxa, né, 6394, tá do gate 8, puxa, já foi na autorizado, chama táxi. chamada aí, né? 314. Estabilizada nacional, está embaixo lotado o Gordo 64. Gordo 64, complete final, chame agora a Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre 7, 18, 95, beleza. Juliette, November Wish, autorizado o acionamento, chame para o táxi. Vou levar o táxi até o táxi, eu acho que vai aguardar na táxi, eu acho que Juliette, November Wish, pronto. Salvador, Gordo 64, está estabilizado na final, está embaixo locado. Continua a aproximação, aguarda a autorização, Gordo 64. 64. Tango solo aos 2-2, livre pista pela direita, chame solo em 1, deitando de 1-9. Controle 097, pode ir lá, abrir. 097, mantém o perfil da saída, guardando coordenação com o Recife. Obrigado. Afirmativa, aguardando a papai, Juliette no meu whisky. Meia quatro, livre pouso, pista 90, vento 120 graus, 109. Livre pouso, guarda 64. Gol na 097, direto bridge. Direto bridge da presente, gol no 097. Obrigado. Poxa, né? 6314, está com 158 a bordo, pelo menos 3 horas, alterna recife para táxi. 6314, livre táxi, pátio, índio, alfa, ponto espera 1895, 13, boa viagem. Pátio, índio, alfa, ponto espera 1895, boa, 6314. Azul, 4118, espera acionamento, posição 1. Guarda o azul 4118. Aguarde. Papa Romeo, mais Sierra Golf, mantenha o perfil da chegada. Eco Lula November, atentando as três turbulências da aeronave que pousou na pista 1-0, livre decolagem, pista 1-7, vento 1-3, 0 graus, 1-0 nós. Bravo, que Luiz, que frequência livre. Quatro, solo de 25, livre pista pela direita, vai reportar na taxiway Delta para cruzamento de pista. Tá bravo, prossiga. De Serra Índia Queen, está indo com pro de Jardim Maçã, mantendo 500 pés, com 2 a bordo, o Romeu está bravo, código 01. Qual sempre seu destino, Romeo Oscar Bravo? É, Grupo Zulu, Jardim Avançando, cara. 510, na escuta do controle, Romeo Oscar Bravo. Tá bom, obrigado. Alô? 1390. Salvador, boa tarde, Gol na 620, tem informação Quebec, posição 5, autorização Recife. No 620, autorizado Recife 370, previsto 58, decola pista no 0, curva à esquerda, Pu Caracaju, controle 119-35, transponder 5033, Gol na 620. Autorizado Recife 370, previsto 58, decola da 1-0, curva à esquerda, Pu Caracaju, controle 1935, aciona 5033, Gol na 620. No 620, portão 5, chame pronto. Vai chamar. Colado na sua escuta. E corredora Shell no meu pé, Ecozulo 90. Shell no meu pé, na Shell 90. Ecozulo 90, acione código 0134. 0134, acionado, 90. Shell no meu 314 ali, mantém pista no 0. Ali mantém no 0, mas 314. Show do 64, autorizado o cruzamento, reporte liberando pista. São 3560, acione a identificação, chegada a Mari, desse mantém nível 060. São 3560, foi direto SAP. 35, Globo 967. Quem é Salvador, Globo 967, passando 1400 pés. Na 097, chame agora Centro Recife, frequência 951, alterna 133-25. Secundária 133-25. Acompanho até a saída do Pátio 3. Nível 360, saída da EL. 360, saída da EL. Autorizaria da presente Leda? Autorizado direto Leda, Bono 967. Ele é meu presente, Gol 967, 360. Foi o Fagilete, uma bebida uísque. Táxi, pátio, índio, alfa, espera 2, 9, 5, 1 e 3. Boa viagem. Obrigado. Cada copa, 1 e 3, 2, 2, 3, 1. Aproveita mais. Chileme 314, decolado ao IG 24, chame controle, 1-9-35. 1935, 314. Para o Salvador, boa tarde, Chileme 314, decolado, cruza 1300 na bomba. Chileme 6314, contato radar na decolagem, se não mantém nível 340, sai da bomba. 340, bomba 6314. Vai ficar bravo, frequência livre. Pode, autorizada. Após o TAN, Pátio, Lima, Mike, até Quebec. 141-18, 1-1-1 a bordo, autonomia 3 horas e 15, alterno Galeão. Direita, por espera, 18-95-3, boa viagem. Direita no ponto de espera, 18-95, ajuste no 013, 4-1-1-8, boa tarde. Santo 3560, informa o tráfego, chegou à posição de 11 horas, 9 milhas, como Nordeste, um Sierra Romeo 22 está mantendo o nível 050. Está na estátua da aproximação para Salvador, Sierra 3560, funciona? Informação foi bem, que autorização, Guarulhos. 1169, guarda-copo, ajuste com 093. Guarda-copo, 1093. Quase, são 3.50. Barreiras 180, Whisky 42, decola pista 90, curva à esquerda, Momo Vatap, controle 119-35, transponda 5046 ou 2231. Então, 4-2-0, saída da Elson, vai te mandando aí. Autoriza, foque para o 6-3-1-4. Aguarde, Xené, 6-3-1-4. É 3 ou 4, guarda. Tá bom, meu Mike Serra Golf, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. Tá bom, meu Mike Serra Golf, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090. Seu limite é o curso do localizador. Quanto é a cópia, 969? Salvador Guarulhos 360, Pesulu 10, decola pista 90, curva direita da El Leda Bridge, controle 119-35, transponda 5057. Espera pronto, El Leda Bridge, 1935, controle 5057, transponda 1969. Correto, portão 11 é pronto. É pronto, 1969. Rio 4198, livre decolagem, pista 90, vento 130 graus 08 mais. Gente, desça para o 050, autorizada a chegada à Mari. Sua identificação chegada bom, se mantém a nível 050, correção 060. Para a Copa, Vitor Delta Lima. Então 3297, Lima, tem pistão a 0. Aguarde instruções para reinterceptar. São 3560, desça para 2 mil pés, ajuste 1013. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Ok, 2 mil pés, 1013, portaria estabilizada. São 3560. 6, o Vitor já está ligado. Deixa eu chamar agora 1895. Controle, Azul 4118, muito boa tarde. Azul 4118, contato radar na decolagem, sube manter nível 340 CZDEL. 340 CZDEL, Azul 4118, boa tarde. Voo 1967, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, voo 1967. Papa Romeo, Mike Serra Golf, irá ultrapassar o curso do localizador, aguarde vetores para reinterceptar. Gente, o Mike Serra Golf. Trip 5364, controle. Com sobrevoo. Então, confirme o local que irá sobrevoar aqui em Salvador. Corredor nos apresente 5364. Corredor forte até 20 milhas, não é isso? Ou não?